Grande manada no Cabo Pequeno, uma noite, seis nobres cabrões portugueses, seis criados nas festas dos Lusíris, Azetares e Batijanas, nas ganaderias Jerónimo Martins, o Grande, com a presença do grupo de embarcados superiores 1143 de Alvalade e os quatro cavaleiros de Alípio Ribeiro, Geninho, Judite Chivaria e Uga Uga. Venha divertir-se nesta magnífica carnificina humana. Os 100 primeiros ingressos recebem uma magnífica cabidela no restaurante Senga, que é ela.